3522 Ana Vicente. Drone Salvador, muito bom dia. Azul 9131. Azul 9131, contato radar 370, sai da PUC. Sente. Under 304, set up and pushback, approved, report, right for text. Que fica 221, não está pronto para cópia. 3521, autorizado vitória da conquista, em vez de voo 160. Acaba da pista no zero, com a primeira curva de direita, na saída da Arbor, após direto conquista, sendo transponder 5030, e controle APR 120 desse novo. TV5221, cotejamento correto, sendo para push e acionamento 35221. São 3859, tá pronto pra cópia? São 3859, autorizado Curitiba. Ele é de voo 360. É cola da pista no zero, com a primeira curva direita, na saída A, Borelefo, onde intercepta o Zulu 21, até Sorocaba, após conforme rota do plano. São 3450026, controle APR 120 décima 8. São 3859. Okay. confirmando a operação é 2026, controle 1308. Colo 923, agora espera puxa também. Aguarde para puxa e saneamento. Para puxa e saneamento, 4299-08. Azul, 4299, aguarde para puxa e saneamento. Morda. Azul, bom dia, Gol no 888, taxi Rio do Porto Zero, informação ótima. Gol no 888, identifica a chegada Mara e voa de TAP da presente, descendo por 50. Nessa altura 2127 Sorocaba, após conforme controle 1208 e confirmando o transponder 2026. Transponder 5026, então 3859. 5026, então 3859. Então 3859, protegimento correto, chame para push e chame. Demora push. Downtown 3305, ready for taxi, we have 128 on board, forward is our endurance and complete that board. Good evening. Mais 1 hora e 50 minutos da presença. Gente, 1358 e o sinal de pouso. 1358, tango. A gente vai manter 500 ou 1000 pés até o destino? Já passou 1000 até o destino, cara. A gente aporta 20 milhas, o Hotel Lima Tango. 20 milhas, essa caralho, o Hotel Lima Tango. Azul 9131 no Recife, 1285, alternado 12545. 2845, 2545. Hotel Lima Tango, confirma o seu B. 03, a bordo. Gol 1923, autorizado, puxa saneamento, chame táxi. Azul 4299, autorizado, puxa saneamento, chame táxi. Chamada para o táxi, 4299. Chaler 6311, 4 mil pés, o ajuste 1021. Bom, na 605, estou autorizado para o estacionamento, chame táxi. Marco, 3663, estou autorizado para o estacionamento, chame táxi. tá? Céu azul 4299, pode atender um preto. 4 horas de autonomia, 126, bota. Azul 4299, aguarde para início do teste. Aguardando 4299. Dia 9 de maio, que prossiga. November Mike, confirma a radial de saída de Delta. Radial ideal de saída de November Mike. Gente, agora de copa. Solo com 359, posição 04, para puxa treinamento. Salvador Departure, with data 3304. Para o táxi, da 3663, com PLB de 182, alternando o Galeão com 4 horas e 5 minutos. Sobre LS, reporte estabilizado. 2021, reporte LS. Boa noite, 8695, registrado 1021. Gente, Índia Alfa. 29, despertado no 021, tenha um bom dia, um bom trabalho. 80, Arbor Departure. 380, no restriction on Arbor Departure, Sentry 304. Onda 923, segue o TAM como número 2, via pátio, Índia Alfa, no ponto para chamar a torre. 1-1-8-1-9-5, ajustado. 1-0-2-1. Zul 4299 segue o gol como número 3, via pátio, Índia Alfa, no ponto para chamar a torre. 1-1-8-1-9-5, ajustado. 1-0-2-1. Azul 4299, recebi o voo ideal, ponto espera 18195, ajustado no 021. Zoom 2545. É 6311 sobre vetor, direita pro 230, limite ao localizador. Assente, 230, limitado ao loco, 6311. Reduza para 2009, Oceaner 6311, vai seguir tráfego da Gol. Assente, 209, muito tempo. Após a passagem do azul, segue como número 4, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera de Metuba. 1-1-8-1-9-5, ajustado, 1-0-2-1. Agora 4, 7 milhas de Salvador, mantém o nível 085, chame Recife, 12685, alternado 12545, com voo. Salvador, 35221, está no, na área remota, posição 13, para pushback acionamento. Recife 5221, estimado para início do push, 5 minutos. Tive uma tente, cozinha de 9 mais. Trip 5221, não tem intenção de decolar a partida 197. Trip 5221, entrando na tente, sendo de pushback, chame tente. Localizador, esquerda pro 150. 150, meta de 9. F6729, aguarde o número 2 para a copa. Capa vista, gol no 882. F8888, completa sinal, torre 118.95. 1895, 2882, daqui a pouco. Chalé 6311, 2000 pés, ajuste 1021. 2000, tá aí um sujado, um boot trap, quer dizer ou não? Recorte. Pela VM mais utilizado, Terra November Eco Yang, em vez de voo 045. A cola da pista 17, com a primeira curva à direita, no corredor Asher. 1000 pés. Aguardando a liberação do controle. A cena transponder 5004 e o controle opera em 120 decimal 8. Então 3663, contato radar 340, saída da El. Gente, quando possível, vou abrir. Autorizado, Leda. Gente, vamos, Leda. Mike para acionamento e táxi, time torre 1198-3521. 3521, não? 3521, prossiga. Existe a possibilidade da gente acertar um 380 da partida presente para 17? A gente fez o push pro lado contrário. Trip 3304, call Recife 126.0, 128.8. Center now 1260, back up 128.8, good day, Don 3304. Afirmativo, 6319. Completa sinal, reduza para aproximação, torre 118.95. 285, estou reduzindo, obrigado, bom dia. Lado 6729, pronto, copy. Lado 6729, autorizado Guarulhos, via Pesulon no meia, até Brava, até Azulu. Após conformar a todo ponto. Nível de voo 360, da cola da pista 10, com a primeira curva direita, na saída da El, Leda, após bridge, acena transponder 5046, controle opera em 120, decimal 8. Thank you. 7729, correto? Chame para push e o channel. Solo, go 1888. 1888, prossiga taxi via Alfa. Reporte antes dos leitos. Alfa antes dos clientes, 1888. Três, um, um, livre pro pushback acionamento, chame o taxi. 3829, autorizado push acionamento, chame o taxi. 3829, autorizado push acionamento, chame o taxi. Igual 1888, ingresso Juliette, Pátio 1, gate 06. Juliette, Pátio 1, 06, 1888. Golo 923, contato radar 360, saída da Elfa. 360, saída da Elfa. Solo, acionei 63. 63, o número prossegue taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Parece pra Juliette, 63 ou 9. 72, 2000 pés, ajuste 1021, livre LS, aposto estabilizado. Reporte estabilizado, 1072. Então, 3663, se chama Recife, 1251-3325. 1251-3325, TAM 3663. Na 63, 1-2, 1-4-9 a bordo, 1-4-9 a bordo, autonomia 3 horas e meia, alternando na altura. Mike, meu pé, corredor Xerra, porta farol da barra. Passará farol da barra. Não, 3859 autorizado, sai com até o ponto de beira da pista 1-0. Via Pátio Índia Alfa, no ponto de pera, chame a torre, 1-1-8-9-5, ajustado, 1-0-2-1. Obrigado, ponto de pera, 1-0, Pátio Índia Alfa, no 2-2-2-5, 1-0-3-2-5-9. Xanaia 63-1-2, autorizado táxi até o ponto de pera da pista, 1-0. Via Pátio Índia Alfa, no ponto de pera, chame a torre, 1-1-8-9-5, ajustado, 1-0-2-1. 0021, no ponto espera da 10, parte de Alfa, 1895, 3312. Nm 3-1, aumenta a posição de Juliette, vai guardar o táxi da Airbus da companhia, após tá autorizado a ingressar a Juliette, gate 03. Tem a chamada de Juliette, após o táxi, o táxi está jogado para ele, será que é um pouco já. Salvador, o voo no 982, tem informação ótima. Voo no 982, com, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Identificou 50 na Mari, voo no 982. Voo no 072, indicada? 2-1-0. Usa para 1709, voo no 072. 1-7-0, 072. Mais 72 já é motorizado, puxa, está no meu time, tá? Autorizado, não. 1923, chama Recife, 1251-13325. Recife, 1251, alterna 133, decimal 25, gol 1923, bom dia. Quatro dois nove nove, suba restrito para nível 3-4-0. 3-4-0 restritos, o 4-2-9-9. 1-0-7-2, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 0-7-2. Papa Tango India November Mike. Opa. Confirme a Pro Ideal para o destino. 300, 307 da presente. Sente, o India November Mike. Da presente, voa direto destino, o India November Mike. Todo ano direito na Pro Destino, India November Mike, grato. Controle, trip 5221, decola. Trip 5221, contato radar. Para 160, perfil Arbor. Perfil Arbor, 1-5-2-1. 160, tem restrição? Tem condições de cumprir uma centena? Negativo. Sim, então mantenha o 040 inicialmente, o trip 5221. Vai manter então. Sobre vetoração, vai manter o 40, 5221. Voa Arbor, dá presente, o trip 5221. Presente Arbor, 5221. Estabilizou na 052. No Quebec ser atualizado, muito São Paulo, 1 no meu pé, legal da pista 1 na 7, com a primeira curva direita no corredor Axé. Acione transponder 01.